No. Tá, sim. Sinal 6141, não parece que você parou o localizador, curva à esquerda para 140, reporte estabilizado. Esquerda, 140 vai reportar estabilizado, Sinal 6141. Lashley 1350, descent to 4000 feet, in 8108. Chile 1350, confirm altitude restrictions in that position. Salvador, Chanel 2500, seu clivrou, sua escuta. 2255, taxi de alta, boa atente da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. 2 autorizada aqui, 3 express autorizada, Chanel. Estabilizado bem ali, seu Chanel 6141. Chanel 6141, complete nosso procedimento ali, seu Chanel 6141. 1895, Chanel 6141. Salvador, boa tarde, Chanel 6141, final ILS, pistão no zero. Chanel 6141 não está autorizado a pousar na 10, vento é 150 graus, 08 mais. Aqui eu tenho pouso autorizado que está no zero, Chanel 6141. Chile 1350, descend to 2000 feet, Grenade 1018, cleared ILS X-ray, final approach procedure, report, establishing the localizer course. Descend 2000 feet, CNH1018, and clear ILS X-ray, runway 10, we call you establishing the localizer, Chile 1350. Chile 1350, number 3, call approach. Reduce the speed by 190 knots, we will follow traffic. 12 o'clock, 9 miles. Crossing 4,000 feet for 2,000 feet, airbird 320. Roger, we have 190 knots right now. Chile 1350, 350, reducing speed to 170 knots. Roger, appreciate it, sir. You're welcome. Mike Juliette, Romeo Controle. Net não recebe sua altimetria, 500 pés, o ajuste em Salvador 10118. Reporte quanto tempo de sobrevoo quando precisa. Gente, Mike Juliette, Rafael. Reporte ao... na saída do setor. Chanel 6315. Complete a aproximação, Champagne no noite, decimal 95. 295, Antônio, Chanel 15, boa. Boa. Chanel 6320, transfere de Gino 150. Chanel 6320, controle de Salvador, aciona identificação. Separa o nível 050, ajuste em Salvador no 08 para o ODTAP. Para o ODTAP, 050 no 08. Chama no solo ao 31. Chame o solo, 211, a liberar direito. Mativo a liberar, 211, Chanel 61 patrono. O controle está confirmando 6315, ótimo, Antônio? Afirmativo 6315, estabilizado? Estabilizado, visual, campo de Chanel 5. 7, 118, 95. 195, boa. Boa. Ground, Mike Zulu 627. Do you have any information on our flight plan already? Estado Souza, na 10, o vento 160 graus, 09 nós, ajuste 10018. Departure from runway 10 up to departure left turn. Book departure zip path transition. Drop 5440. Follow the approach frequency 120.80. Mike Zulu 627. Okay, clear to Lima Papa Tango. Initial climb for level 330 to Natal and after departure runway 10 to Natal. Upper departure, left turn to Puka, squawk 5440, and next frequency 120.80, Mike Zulu 627. Just to confirm, Puka departure, depart transition. Bay runway 10. Hey, good afternoon, land Chile, 1350. Stand by landing clearance, altimeter flat 1018. 1018, land Chile 1350. Romeo Bravo Oscar, confirme por gentileza do pátio, pista que precisa de decolagem. Pronto para a cópia. Sierra November India Uniforme, nível 200, decola da pista 97, curva direita, no perfil da Arbor, prova Arbor, voa elétrica. 5425 transponder. 1208, controle. Juliette, Portão 4, Chanel 1, 4. 264, autorização Maceió, 350. Seu número 2x4, eu vou 9864, prepara pouco. Agora, suspeite. Graças a Fala o táxi, botão 3193, 180 a bordo, 340, confio. Não copiei o POB, só. 180. Observando a viagem que vai parquear no 4, prossegue a retaguarda do mesmo via parte 1 no Índia, Ponte Espera, 1895-1018 no ajuste, uma boa viagem, 3193. Sim, se após a Avianca prossegue parte 1 Índia e na, no Ponte Espera 1895 também, zona 3. Acione, chame táxi, com Debra Bosca. Alfa, reporte Alfa, Juliette, Runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Runway 10, 2230, número 34, prepare a roll, minuto. Locate the runway and contact the ground, 121, decimal 1. Contact ground 121, decimal 1, until 1650, on that. 446, transponder, 1208, controle. Copiado, tá? 3805, aprovado, 340 para Guarulhos, decolando a 10 com curva direita, Tael, Leda, Motiva, via Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagos. 5446, 1208, posição 8. Correto, chame pronto, espere para a meta. 3805. Juliette, portão 02. Juliette 02, chame 5, boa. Solo Cellular, Lancelot 1350, one, Lancelot 1350, Alpha report before Juliet. And call Juliet, Lancelot 1350. Acione identificação. Ajuste em Salvador 018, reporte minha ideal de descida. Estou sob contato radar, 48 milhas sudoeste do correção. Estou sob contato radar, 620 milhas do VR Salvador. Reporte minha ideal de descida voando Duna. direita para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil no 09, próximo. Decolado aos 4 anos, chame o controle em 208. 08, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, SAM 3193. SAM 3193, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 3193, obrigado. Papa Romeu, CA, November Vitor, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 08, chegada bom. Desça para 4 mil no 08, November Vitor. Romeu, gravou, acho que tá ali o táxi, chame na papá. Sente o Xenemia 320, complete a aproximação, Xantor em 118 decimal 95. 285. Romeu, Bravo Oscar, está livre, o táxi via 17, chame e alinhado e pronto para a decolagem. Correio Xenemia 320, aproximação final. Oxané 6320, suficiente, está autorizado o pouso na 10, o vento é 160 graus, 099. Zero pouso na 10. Pouso zero autorizado, conforme roda do plano de voo, decola da 410, curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. 5430, transponda 1208, o controle de saída, o gol 1864. 864, posição 5, chame pronto, puxa bem o funcionamento. Tá lá. Passarolho 2230, pronto. Vitória na conquista, 80 autorizado, decola da 10, curva direita no perfil da água, Elefa. Elefa o piloto, Lola, direto conquista. 5-4 no meio, transponde, 1208, controle. Chame pronto, remota 12, dará para os pés do seu neto. Salvador, boa tarde, eu vou no 867, cliente da mais autorização para Brasília. 867 para Brasília, prepare a bom minuto. Agora, qual que é a transição? Ah, beleza. Arbor Elefa, graças. Novembro, Porto Seguro 085. Tá pronto pra Transporte firme. Cuidado Salvador Porto Seguro, 085 nível. No eixo da Golfo 677, decola da 17, curva à direita no corredor Axé. Inicialmente restrito a 1.000 pés, até o Paulo da Barra, liberação do controle. Aciona 0276 no transponder, o controle 20180. Mike, já respondeu. Tá vendo? Acione e chame táxi. Tome na papá. O meu Bravo Oscar decolado aos 47, chame o controle 208. 208, controle em Alpebra Vasca. O Xenem 320 no sol 47, chame o sol 211. 211, 6322. Papa Romeu, Romeu Bravo Vasca, contato radar, suba para nível 200, direto eletro. 200 na frente eletro, Romeu Bravo Vasca. Confirme, está cruzando no 1300 pés agora? 3200, Romeu Bravo Vasca. 2.500 agora. Médio. É cruzo novembro. Autorizado táxi pela 17, chame a linha de pronto pela decolagem. 5.1.0.3.3.9.5, boa tarde, obrigado. Boa. Salvador, boa tarde, Xené 624, tenta mais transmissão. RJ. É 254, mira 24, prepara da Elfa. 1867, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1867. Brasília, 360, autorizado, via PZU 17. Prepara da 10, curva direita, perfil da Arbor, Elefa. É, a cena ficou no do 73, transponde o controle em 20, desse 80. 360. Agora, direita, Arbor, Central, Elefa. 5-1-7-3, o transporte é o controle 2-0-8-0, o 1-8-7. 8-6-7, correto, sempre pronto, puxback, fenômeno, 7. Pare pronto, puxback, fenômeno, 7. 0-0-9-9. Identificação. Está em contato radar, 67 milhas, sudoeste do VOR em Salvador. Para o nível 050 na Proedidona. Proedidona, desce do nível 050, grato com 2008. Controle Salvador, boa tarde, voo 164, informação mais, passa o 245 para 150. Voo 164, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 0, 0 ajuste 10, 18, chegada a máquina. Nível 050, ajuste 10, 18, direto em TAP. 050, 018, direto em TAP. 1-1-1-4. Quando possível, a controle 1208. 208, controle Salvador, grato, bom dia. Boa tarde. Firmino Papão Fatiali prossegue instrumento para Salvador? Ah, tudo bom, senhor. Solicita então pelo corredor. O mesmo tipo de equipamento, o Papão Fatiano? Comodoro, Ecozulo Novembro, decolado no 7. Ecozulo Novembro, contato radar, sul para o nível 085, direto Coral. 085, direto Coral, muito grato, Novembro. Passou em Guatemi, com probabilidade de situação, uma cena paralela, Mike vai comer. Gente, Mike Juliette Romeu. Papatango, Papa Alfa Charlie, Atene Transponder 0141, via corredores de Salvador, negativo corredor Axem, coordenação 14 Salvador, vou em Paripe da presença. Paripe, thank you, Papa Alfa Charlie. Papatango Eco Zulu November, quando possível estimado para pouso em Porto Seguro e através de Delta. Papatango Eco Zulu November. Aguarde, November. Entra. Às 17h30 e Porto Seguro aos 1813. O azul 2771 no localizador da pista 0. Tente azul 2771, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, azul 2771, boa. Boa. Torre Salvador, azul 2771, no localizador da 1-0. Azul 2771, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 norte. Autorizado pouso, pista 1-0, azul 2771. Eita, prefeitura da El, Leda, Bidez. 5421, responde, 12080, controlado. Dita para 2000 pés. Vente para 3000. Autorizado o IMS, aguardando para 2000, QA 90 Vitor. QA 90 Vitor, informa o tráfego, posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto. Cruzando 1.500 pés para 1.000 pés. Bravo Eco 9 Lima. Afirmativo. Correto, chame o contra, meia dúzia, respect. Para o push deck, chamamento passado 2230. Autorizado 2230, chame o taco. Agora para o taco 2230. Voo 1867 na escuta do solo. Confirme de casa. 259. Trato. Controle, o Papão Fatiano, ele vai atender a posição Paripe, voa na prova de rotatória. Afirmativo, o Papão Fatiano, ele dá presente rotatória. Sete na prova da rotatória, o Papão Fatiano. Solo Salvador, da 3191, boa tarde. Boa tarde pro Galeão, vai de pau, prepara pro Pedro Del. Sim, 391, pré. 5 mil pés, ajuste no 098, nível LS, eu posso utilizar. Ok, é para 2, eu peço, meio de 2, eu posso realizar de LS. Gol 2008. Gol no 164, vai Duna, 3 mil pés. Duna, 3 mil pés, gol no 164. Voo 964, emitir redução 250, vai. Nosso destino é o andar da Bata, se possível coordenar com a torre para pousar na pista auxiliar, para agilizar. Certo, aguante coordenação. 57, direita, 1219, o solo. Direita, 1219, boa. Tá, beleza. Papá Alfa Charlie, chame torre 1198, decimal 95, reduza para aproximação. 1198, 95, obrigado, Papá Alfa Charlie. Final da 1-0, extensão de pouso 1-7. Possibilidade após marcador externo, cancelar, prosseguindo para a base direta 1-7. Sim, reposte para a modificação de regras. O céu novembro Vitor. Novembro Vitor. Torre, Papatango, Papão Fatiari. E aí da passaria do passar retaguarda, iniciando 8, chame taco. Após o passaria do autorizado, 3205. Papatango, Papão Fatiari. Papa Tango, Papa Alfa Charlie. Mantenha o setor norte do campo em espera. Esse é o número 2 para o pouso. Se a gente vai ficar então esperar o nosso setor aqui, aguardando o Papa Alfa Charlie. Passou sempre para a modificação das regras, o Serra Nova BV. Se o Serra Nova BV tem informação de tráfego King Air, a mil pés, na rotatória em espera, aguardando 47 final no 7. O seu plano foi modificado agora aos 5-8. Chame na final da 1-7. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. Afirmativo, estamos ajustando para interceptar a base direta da 1-7, o Serra Nova BV. Alfa Charlie, informação de tráfego, um citation na base da 1-7. O ideal é que o senhor faça um 360 aí no setor, aguardando a autorização para interceptar a final da 1-7. Pode fazer um 360 aí pela sua esquerda. 7, você está executando o 360 pela esquerda, o Papão Alfa Charlie na escuta. Ao completar o 360, o Papão Alfa Charlie está autorizado a final da 1-7. Sente, ao completar o 360, está autorizado a final da 1-7, Papa Alfa Charlie. Passe para a final, pista 1-7, baixado e travado, Papa Romeu, Serra Nova BV. Ok, Serra Nova BV, está avistado, o ajuste é 1-0-1-8, livre pouso na 1-7. O vento 1-50 graus, 1-2 nós. Vento pouso autorizado, pista 1-7, Serra Nova BV. 0-0-8. Faz o pulo. Afirmo, é DTA. Então, Eco Zulu 90, confirma para ele dar para o Porto Seguro. Torre, boa tarde, passando 2-2-0, chega no ponto, no ponto zero da 1-0. Azul 4196, ativa a identificação, desce para o nível 050, ajuste 1018, direto e tapa. 050, direto e tapa, azul 4196. Se livre no corte. Boa tarde. Boa tarde. 64, desça para 2 mil pés, livre LS, aposta estabilizada, ajuste 10118. 2018, aposta estabilizada, LS, vou 964. Checar aqui no sistema, por exemplo. Ok. Para final da 17, com o trem baixado travado. Ok, Alfa, o Papão Fotiari, continue na final, aguardando a autorização de pouso. Na sua escuta para autorização de pouso, Papão Fotiari. Estabilizado LS, voo 2008. Gente, voo 2008, complete aproximação, chame turno no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Boa. Boa. 15.0195, ajuste 1018 para viagem. 3280. Sim, X-ray pistão nova. Sim, voo 2008. Aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, King Air, na curta final no 7. O ajuste no 018, o 2008. Entra aguardando, voo 2008. O passarelo 2230 decolado ao 02, chame o controle, 208. 208, passarelo. Quase mais. Não sei por onde foi feito, quer que eu verifique? Por gentileza, só pra agilizar aqui o... a apresentação da minha. Controle de Salvador, passaria 2830, decolou da 10. Já tocando o solo da pista 17, tem livre pouso na 10. O vento é 1,50 graus, 099. Livre pouso, pista 10, gol 12008. Gente, acione transponder 5416, aguardando contato com o radar. Quatro no meio, passarelo. Tá com a H? Bata, tá. Ok, tá autorizado o backtrack e reporte ligado na bata. Ilha, mantendo 600 pés no Robson 44, não interferirá com sua aproximação. Gente, 964, é possível o externo ou 964? Negativo externo, mantém a proa de dona e reporte estabilizado. Proa de dona, ou 964. Salvador Fox, good afternoon, this is Fred Mark Fox, 9209, this is flight level 190, information Mike is copy. X-ray Lima Fox Trot 920 Mike, in spoken identity, center 4000 feet, QNH 1018 cleared via both arrival. 4000 feet, 1018 clear via both arrival, this is Fred Mark Fox Trot 9209. Olá, Salvador, eu chamei a minha 315, batalha. Informação Mike, autorização Guarulhos. Salvador, escolta número 3 do 6315. Aí, escuta. Para o Taxa no 867, aberto na Palma, 3 horas e 5, com 181 após. Já chegou no 867, agora espera início de táxi. Vai dar. Boa noite, 867, escuta. Prossiga. Poderia entrar em contato com a companhia que nós estamos localizando a DLA. Poderia entrar em contato com a MEM para apresentar uma nova ou pegar algum número do protocolo? Tá, vou entrar em contato lá, espera um segundo. Ok, aguarde que nós não temos aqui informação de posição, ok? O que temos aqui é que existe esse hangar aí, agora posição eu vou checar com a infraero. Só um minuto. A gente entrou na primeira aqui, estamos aguardando, obrigado. Ok, 7. Oi, tá Tá 3805, boa, tá pronto, pode ser. 3805, autorizado a alinhar e decolar da 10, agilizando manobras, o vento 150 graus, 09. Autorizado a linha decola, agilizando 3805. 2008, seu solo foi o 06, chame o solo. 1219. 31, boa. Boa. Salve Salvador, eu vou 2008. Não. Já tinha a correta informação que eu vi. 2. 2 a bordo no 4-4, na minha taxa de decolagem 1895, ajuste 18 do ameaço. 2008 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa e Juliette. 164. 67. Prossiga, 391. Você deu uma autorização, Sam? Só mais 30 segundos. Até o Juliette Serra. Prossiga. Livre táxi até o ponto de espera da 17, até a Juliette Serra. Livre pouso, 10, vento é 160 graus, 109. Autorizado, pouso 10, gol 164. 67. Localizando da DLA, autorizado, táxi, parte 1 no Índio, ponto 3, 25, 18, boa viagem. Ok, ponto 0, 295, boa, 167. Gol 2008, mantente da Juliette, tem passagem na nova companhia após a mesma, ingresso para o 8. Mantém antes da Juliette, após a companhia, vai para o 8, gol 2008. 3191.4. Pronto, 3191. Então, 340 autorizado, via novembro 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Lido e Rumi. 5037, transponder, 1208, controle. 340, vou direto, Lido. 3805. Próxima, taxi 8, na papá. Ok, o senhor está na taxi 8, fica com quem? Nossa. Ok, então ingresse na pista, o pátio da bata, essa taxiway, é a última taxiway, ok? Quase aí no final da cabeceira mesmo, da pista 17. O senhor vai ingressar na pista e a próxima à esquerda. Ah, sim, então muito obrigado. Gente, Mike Juliette Romeu, na escuta do controle. Alinhar e manter na 1-0. Alinhar e manter na 1-0, 867. Gol 1-64. No solo aos 1-0, chame só 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa. Livrou. 1-64, active Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1-64. 1-864, portão 5, autorizado, se tiver que falar, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 864. Até o Juliette Serra, está autorizado a linha de decolada 17, o vento 170 graus, 099. autoridade vá direto ao monte, voltar 3805. Ponto de coordenação, TAN 3805. 3805. Vai para pouso, o Mike Jolt, como eu? Apenas um CGL, depois segue pro direto a Serra Índia, ainda mais direto. Ponte Mike Juliette, como eu? Ponte visual. É visual, Serra Índia, Delta Lima. De frequência livre pro CGL, após se torna o controle Salvador para efetuar o cruzamento de entre Duna e Cima, para a Serra Índia. Gente, já vão retorno, Mike Juliette. Controle voo 1867. Volo 867, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, 1867. Controle, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, boa tarde. Hotel Juliette Serra, sob condições visuais, 1.000 pés direto para a plataforma. Hotel Juliette Serra. Volo 867, após 2.000 pés direto para o Elétrico. Após 2.000 pés, Elefa, 867. Papatango Eco, Zulu November, 6120 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 085. Serviço radar terminado. Agora chame Ilhéus em 120, decimal 1 no bom voo. 201 no bom voo, Ilhéus, grava no bom voo. Ele fez uma foto, o Mike fez um link, o Mike fez 15 degrees, tudo é, vai. Confirme. Alexander, my 429 to the Mike, requesting 60 degrees to the left to avoid weather. Clear deviations after deviation, fly heavy Duna intersection. Delta uniform in November, Alpha clears IRS, report establishes. We, after deviation, passing Duna, Alexander, my 429 to the Mike. O Azul 419 estabilizado, ele é 6-way. Azul 41 no 67, complete a aproximação, chame Torre, 1-8, decimal 95. Torre 895, Azul 41 no 6. Salvador, bom dia, ou melhor, boa tarde, Azul 41 no 6, estabilizado EDS 76. Tá 3805, coordenação com o CEP Recife, foi Dadina. Gente, Dadina 3805. Dadina. Autorizado via peso 1-0, decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael e da Mótima. 5465, transponde, 1-208, controle. Ótimo, 2-0 Guarulhos, ainda 360, pois o 1-0, decola da pista 1-0, curva direita na Dael e da Mótima. Aciona 5465, controle 1-208, achando 63 no fim. 3-1-5, planeta, sobre o plano de estacionamento, seguinte 2. A chamada no, na ponte 2, a chamada no próximo, obrigado. Passareiro 2230, voe conquista. Passareiro 2230, voe conquista. 2230. Afirmativo, voe conquista. Conquista presente 2230. Serra Delta, Serra Uíta, Delta Lima, atrás da Projeção Índia, recorde autorizado, Mike Juliette Romeu. Tio Mike, Juliette Romeu, efetua o cruzamento do eixo da 1-0 entre Duna e Simbra, após direto Serra Índia, Eco Índia, sem interferir com os tráficos e aproximação a Salvador. O ajuste em Salvador no 0-8. 0-8, vai passar entre Duna e Simbra, Mike Juliette Romeu. 4, autorizado a linha manter 1-0 após o azul. Mantém 1-0 após o passagem da aeronave, né, 4. Azul 4-1, 1-6, no solo 1-7, direito 2-1, 1 o solo. 2-1-1, 4-1, 1-6. Solo Salvador, boa tarde, azul 4-1, 1-6, helicóptero. 4-1, 1-6, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4-1, 1-6. Roger X-ray, Lima 4-3-9-2-0, Mike, complete approach, contact the tower 118-95, just for information, we have a traffic is 1 o'clock, 1 mile, maintaining 500 feet, Hopstone 44, will not interfere on your approach, sir. Okay, we got it on the... Enquanto as portas de tickets, isso vai dar uma foto, né? Que vão lá, thank you. Gente, leva inclusive pushback, startup, call me for taxi. Pessoal, pushback and startup, we'll call you for ready for taxi, 627. Gente, Mike, Juliette Romeu, grato. Pode visual que você ainda conhece. Botará, Mike, Juliette Romeu. Runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Cessiland 10, runway 10, excited by Fox 4920. Voo 1864, decolado aos 18, chame o controle, 208. Controle 208, certo. 1864, decolado abaixo. 1864, contato radar, subo para o nível 350, direto já. Desculpe, senhor, direto aonde? Direto Jamo, Juliette Alfa, de Oscar. Ok, direto Jamo. O 1864. Na 3805, chame o centro Recife. Em 125, decimal 1, a perna 133, decimal 95. Já vem, senhor, reporto. Pushback. Chame o centro Recife. Em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, irá chamar. Obrigado, boa tarde. O meu controle de autorização deu para Recife. 1 minuto para a copa, prepare a puca. 8, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, obrigado, 2830. Então, controle, o voo 1864. Chame o centro Recife em 1288, alterna 126, decimal 0. 1288-260-2230, obrigado, Patinho. Voo 1867, controle. 867, podia confirmar? Afirmativo. Chame o centro Recife em 1288, decimal 8, alterna 126, decimal 0, com voo. Vai chamar Recife 1288, alterna 1260, voo 1867. Controle, voo 1864. Possível, voo 1864. Nós vamos agora cruzando 040, em atenção 35. Veja a possibilidade, senhor, dentro do possível, com o Alves Marcial da presente. Voo 1864, agora de coordenação com o centro Recife. Obrigado. Cachanear 6254, 136 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa Campinas. Estou um pouquinho atrasado devido ao fechamento do rio hoje de manhã. Se der para dar uma ajudinha aí. Visual com Serra Índia com Índia mais filha de Romeu. Lima Fox 9820 Mike, underground at 21. Contact the ground, 121.1. 1-1-1, Israel Marcos 4-9-2-0, Mike, segura. Bem. Ground Rudder, pelo Israel Marcos 4-9-2-0, Mike, runway 1-0, vacated. 7-1-7-3-5, copiado, frequência livre da presente, Telegram. Watch before Juliet. We call you before Juliet, Israel Lima Foxtrot. Com 2-1-4 a bordo, 3:50 até mais a fina. Avião na direita aí, ponte 0, 1895, ajuste 0-8, ponte 0, 1895, uma boa tarde, 4-1-1-6, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4-1-1-6. Puxando 6254, observe a armada das Angas que vai ingressar via Juliette, portão 3. Retaguarda da mesma, prossegue via Fátima Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste 908. Mais azul, ponto de espera, torre 1895. Chame o centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, gol 1864. 224, sente. Pushback está no meio, pushback está no meio. Guarde pro pushback 3.95. Utilizado Recife, nível de voo 350, veio peso Lula 7. Decola da 1-0, curva direita, curva esquerda, no perfil da Cuca, Jean Maracaju. 5501 no transponder, 1208 controle. 350, decola 10, curva esquerda, pode, Cuca, Jean Maracaju, nós somos 7. Não consegui copiar o.